70, decolar 03, controle 120, decimal 80, bom dia e bom voo. Bom dia, bom trabalho, Sideral 9970. É Salvador, Sideral 9970, bom dia, cruzando 1300 na subida padrão. Sideral 9970, bom dia, contato radar, se mantenha 340, seja bom. Eu não entendi, poderia repetir a instrução para o Sideral? Suba, 340, sai da Momo. Ok, subindo na Momo, Sideral 9970. Bom dia, Rio 9891, na Lima Atena 0. Bom dia, Lima Atena 0. Momo. Ok, é para onde Momo? Sideral 9970, obrigado. Autorizado decolagem, vento 90 graus, 059. Autorizado decolagem 9811 da Rio. Sideral 9970, está autorizado o Flock. Autorizado o Flock, Sideral, obrigado. Nove 11 decolou 08, controle 208. Bom dia, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia. Rio 9811, cruza 1200 pés. Rio 9811, contato radar, se mantém 310. Voa código. Código, Rio 9811. Essa nona 4 340, Sideral 9970. Gente, confere. Do 9811, está autorizado o Froti. Froti, 989, obrigado. Geral 9970, chama Recife 1 2685. Recife 1 2685, Geral 9970. Obrigado. Guarulhos, flight level 360, Apezulu 10, bridge, Apezulu 16, at the confronel 10, right turn, dial depart, and Motva transition, depart control 120.8, Skok 5532. Confirm score code 5532 and Motiva transition. Transition, okay? Go 759, report to the push. Motiva transition 5532, go 1759. Pushback acionamento no 3, está 3153. 3153, está autorizado, puxa, para o ataque. Chama para o ataque. Paulo Salvador, passageiro 2223, autorização para a vitória da conquista, nível 180, com informação Juliette. Passageiro 2223, vitória da conquista, 180 autorizado, decola pistão 0, curva direita, saída arbor, elefa, após conforme pan, rota, opló, após direto, controle em 20.8, acena 5526, passageiro 2223. Autorizado 180 para Salvador, decola 190, curva direita, arbor elefa, após oplor, após direto conquista, conforme o plano, 1208 controle, 5526 transporte. Volta push, parceiro. Vai reportar, 2 eventos. Rafa, Salvador 2-2-4, Recife 350, via Perúcio 58. Recola pistola 1-0, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju, controle em 2-0-8, aciona 5-5-3-4. Centralizado 350, decola pistola 10, não perdeu Puga, transição Aracaju com curva esquerda, o controle Salvador 1-2-0-8. E o transponder 5534, azul 4234. Falta puxa, né? Peraí. Para o táxi da 3153, tem 164 a bordo, 45, até na Campina. Táxi via Índia, ponto esperador 102-895, negão 10 no meio, tá 3153. 10 no meio, ponto esperador 2895, tá 3153. Já volto. Salvador, bom dia, tá? 3153, ponte para a próxima. Bom dia, 3153, a 30 Aline decolar 1-0, vamos 180 graus, 09 mais. Aline decola da 1-0, tá? 3153. Final clear pushback startup with moderate attack. Passaredo 2223 para pushback acionamento. Passaredo 2223 autorizado puxa para frontal. Vai botar ataque. Decolou 22, controle 120, 180. 3080, obrigado, bom dia. Thank you. Salvador, bom dia, tá 3053. Tá 3053, contato radar, mantenho 360, voa Leda. Code Leda, subindo ao 360, tá 3053. Bruno 755, aciona a identificação, desça para 4 mil pés. Ajuste no 017, chegada bom. O número 2, para aproximação, mantenha bom. Informação é a GPS, é 0152. Gol no 092, aciona a identificação, desça até o 050 e voa a Duna com high speed. Na próxima, Duna, o gol Matarelo 2223 está com 41 de POB, 8 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Autorizado o táxi via Índia, bom dia para o Dono 0 Torres, 895, Keringal no 0 no 7, confirmando autonomia, 8 e 20, é isso mesmo? 8 horas e 20 minutos, afirmativo. Prossegue na Índia, ponto espera Dono 0, 108,95, passaria 2223. Passaria 223, podia confirmar o Dave, é que está de bom? Confirme pro 2223, senhor. Deixa eu só confirmar o teu estimado de voo. É, Vitória da Conquista, 56 minutos, senhor. Tanque cheio, senhor. Brown, go 1759 at Fortex. 136 on board, 0404, alternate, Florianópolis. 1759, approved taxi by India, hold point 10 call tower, 108, small 95, Canadian 107. 3107, holding point, new call tower 182.9, fine, thank you. Dois, dois, dois, três, decolou 2-9. Controle 1-10-0, decimal 8-0. Bom dia e bom voo. 1-2-0-8 da presente. Obrigado, bom trabalho a todos. Controle Salvador, passaredo 2-2-2-3. Passaredo 2-2-2-3, contato radar, sub, mantém 1-8-0, saída Arbor. 1-8-0, Arbor, 2-2-2-3. Então 3153, Recife 1251. Confirmado 1, 351. 1251. 1251, 3153. Gol no 092, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 097, autorizado ILS X3, reposto estabilizado. Desse no pés no 097, vai ficar estabilizado, gol 092. Clear, Glen Up and Wait, Runway 10. Glen Up and Wait, go 759. Autorizado nível de voo 360, decora pista 1-0, com curva direita da Elbidev. O controle 1208 e o transporte 5535, com 649. Confirmando transição Elbidev, ok? Gol no 649 é moto push. Tudo transição Elbidev, é moto push, 649. Paré 2223, informa o tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 060 para 2000 pés, Boeing 737. Ciente do tráfego 2223. Gol no 092, tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo oeste, mantendo 3000 pés, Alfa Tango 72. Ciente, voo 1092. Gol 059, Airborne H33, contact another path, control frequency 120.8. 120.8, good day, go 1759. Salvador de Pacific, good morning, go 1759, pass in 1000. Go 1759, radar contact, climb flight level 360, dial the path. Climb flight level 360 on fire, Motorbike, go 1759. Go 1759, flight direct to leader. Flight direct to leader, go 1759. De 4.755. 9755, desça para 3.000 pés. Ajuste no 097. 3.755. O passageiro 2229 está abrindo aqui para a esquerda para dar uma distância maior aqui do tráfego. Passageiro 2223. Sané 6225, chegada BOMF, desça para nível de voo 050, ajuste no 097. 050, 617, a BOMF. atingindo 3.755. Ciente, mantenha, 19755. Salvador de Pátria, go 1759. Request elevation to the right, provide weather. Clear deviation, go 1759. Clear deviation, 1759, thank you. Desalton, Salvador, go 1092. 1092, complete final do procedimento ILS Activation, me torre 1 no 8, 95. 1 no 8, 95, go 1092. 1755, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2017, reposto estabilizado, 75. Tá, visual, trem baixo e travado. Bom dia, 1092, livre pouso na 0, ventou na 60 graus, 099. Livre pouso no 0, bom, no 092. Aparelho 2223, sub e mantenha 1-80. 1-80-2223. Estabilizado no 755. Voo 755, final do procedimento ILS Actuation, me torre 1-8-95. 1-8-95, 7, 5, 8. Solo, Salvador Azul, 4234 para busca de acionamento. Autorizado para inspeccionar, bom táxi, 4234. Voltará táxi Azul, 4234. Salvador, bom dia, Gona 755. Passaria do 2223, um desvio à direita para iniciar a formação, motor. Ciente, passaria 2223, informe terminando o desvio. Ciente, o 2223 vai informar. Jogando 755. Breno vai chamar o solo, gol 092. O solo foi 39, 1219. 219. Salvador, gol 092, Ivana Foxtrot. Gol 092, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, gol 092. Go 1759, Recife Center 125.1. Recife Center 125.1 today. Go 1759. Direita 119, Lebrão. Direita 119, Sete. Salvador, bom dia, boa noite. 4234, CLB 122, autonomia 3 horas e 15, Otana Aracaju, para o carro. O Gol 4234, taxia. Guarda Gol Parqueano 06, após taxia via Índia, ponte para 2895, NV1017. Guarda Gol Parqueano 06, Salvador, Gol 975, taxia via Alfa, é porta antes das 10. Alfa, antes das 10, Salvador Azul, 4234, PAB 122, autonomia 3 horas e 15, Oceano Aracaju, para o táxi. Livre táxi, via Índia, ponte para 102-895, Kenigão 1017, Azul 14. Livre táxi, via Índia, chamada 2895, Azul 4234, PAB 7. O nosso 755, site passagem azul que está através do portão 07, após o mesmo ingresso de Juliette, portão 10, 10. É, depois azul vai para o 10. Pushback acionar, posição BA4, voo 1649. O 1649, quase minha equipe de solo, após azul, taxi raio da guarda em seu push, reporta no ataque. É, gente. 362, bom dia, chegada bom, desça para nível de voo 050, ajuste na 097. Ideal, trip 5362. Ideal, descendo para nível 62. Sané 6225, desça para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado final do procedimento ILS-XUE, reposto estabilizado. Desce 2000, autorizado de aliança, foi reporte estabilizado, 6225. Salvador Azul 4234, faz ponto de espera, pistão 0. Azul 4234, autorizado a alinhar, decolar 1-0, vento 1-6-0 graus, 10 nós. Gente, de decolagem Azul 6-4234. Zero azul, 5362, seguinte, desça para 050. Aparelho 2223, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260, 1228, boa. Boa. Quatro, dois, três, quatro, decolou os 4-8, controle 1-2-0, desce 1-8-0, bom dia e bom voo. Obrigado, 208, azul 4234. Salvador, azul 4234. Azul 4234, contato radar, submantenha 350, sai da PUCA. 350, azul 4234. Ponte Imperador 102895, 1017, 1649. 1097, táxi autorizado de Índia até o Ponte Imperador 10, quando lá 1895, bom dia. Estabilizado, final do ILS 6225. Chané 6225, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 1895, boa. 118.95. 118.95, 6225. Sim, de bom pouco. Torre Salvador, boa, Chané 6225, estabilizado, final do ILS. Bom dia, cinema 2251, informe baixada travada, ajuste 1017. Sente, já baixada travada, 6225. Sente, pouso autorizado na 0, na 60 graus, 1-0-10. Sente, livre pouso, chefe. Bravo, ele mantém na 0. Ali mantém, 64. Alta Manati, no meu pet, corredor Axan. É colapso turno 7, com curva direita. Controle em 20.8, acionando 0125. Ultima 225, no solo 102, direita, 219, Oliveira. Direita, 219, Oliveira, 6225. Taxi 2895, Max Delta. Salve, Salvador, Alexandre, 6225, livre na pista. 6225, Taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6225. Mano, portão 01, 6225, Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, portão 01, 6225. Aposta Protex. Pronome 00, decolagem 1-0, vento 150 graus, 1-0-9. Iniciando, 649, pode ser. Guardião 07, prossiga. Totalmente pronto para decolagem, guardião 07. Totalmente pronto para decolagem. E reporta fora do solo, vento na 60 graus e na 09. Quatro nove decolou 54, controle 208, bom voo. 208, bom dia. Cinco três meia dois, prossiga. Celeridade voadona, interceptar meios próprios. 362, autorizado Duna, desce para 2.000 pés, ajustão 097, já posso estabilizar no curso localizador. Toma lá, Duna. Salvador, é o Gol 649. Gol no 649, contato radar, submantenha 360, sai da Dael. 360, perfil Dael, Gol 649. Azul 4234, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, alternando 2545. Azul 4234. Quero estar o farol de Itapuã, o Guardião 07. Ok. Farol controle 120, decimal 80, terra grande. Copiou, Guardião 07? Prossiga para o 07. Ao atingir o farol, transfere o controle 90.80. Ciente no farol 128.07. Manto Cabravo confirma, está na proa de Serra Índia, Eco Índia? Afirmativo, cara. O meu Oscar Bravo, ciente, mantenha inicialmente o litoral sul, 500 pés, ajuste em Salvador, 9097. É, mantém o litoral, Oscar Bravo. controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia. Mantenha o litoral sul, 500 pés, ajuste na 097, reporte visual com local de pouso. Vai reportar o 07. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, voo direto Serra Índia, Eco Índia, reporte visual com local de pouso, mantendo 500 pés. Guardião 07, tráfego 12 horas, meia dúzia de milha, mantendo 500 pés, rumo norte, Romeu 44. Cliente, estará atento o Guardião 07. Rapaz, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, tráfego 3 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés, Eco Charlie 35. Pela autorização nível 390. Agora a coordenação 39, o ABSA carga 6570. Informação com 7kg. Silêncio, seleção 70kg, obrigado. Silêncio, tráfego, obrigado. 5362. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, tráfego 11 horas, 4 milhas, passando 3 mil pés para 2 mil pés, Alfa Tango 72, próxima à duna. Possível arte a cargo 6570, pronto para o pushback. Pode dar início ao push, aguarda a cópia, o arte 6570. 6570, também costuma ter a subida provável será Pucca, não é isso? Afirmativo, Pucca e transição Aracaju. Muito obrigado. Estabilizado no localizador 35362. 35362, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, bom povo. Personador, muito bom dia. 35362, estabilizado no localizador. O APSA-370 está ali no pushback, é isso? Afirmativo. Obrigado. Cruza nível 175, autorizada até 150. Sané 63, 1-2, bom dia, chegada Mari, desça para nível de voo 050, autorizado direto ITAP, ajuste em Salvador no 097. 050, direto ITAP, ajuste em 057, obrigado. Guardião 07, frequência de para coordenação. Trip 5362, confirming, gusting 239. 239, Roger, 5362. Gol no 649, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. 25, 133, 95, bom dia. Bom dia, bom povo. Esquerda após. Compro perfil Pucca, chama após Aracaju. Acena no transponder 5523, controle Salvador 120, decimal 80. Compartilho o também 570, então, autorizado Recife, nível 390. Aerovia será de 4058, decolação de pista no zero, curva esquerda, efetua subida Pucca, Jamo Aracaju. Transponde 5523, controle de 120.8, alça cargo 6570. Correto, informa pro início do táxi, 6570. Valeu pelo táxi, obrigado. Gus 5239. Roger 5362. Mike Eco Delta, autorizado táxi, reporte na Oscar. America 239, I'm arrived at Stanford Level 060, Canadian 017. Nosso Cabral, frequência livre para coordenação.